A cúpula, extrema função, é de quebrada, nego. Bandido hoje tá na vibe, pensou coroa. Bandoleiro tá na casa, fez a fácil, é a dona. Tá massa e fumaça, tá quina no cortiço. Depois é house e free, hoje esse bagulho da briga. Nessa vibe costa as lombras, bandido no comando. Os moleque fuma um enquanto o tempo vai passando. Está só travessura, globo chapa papo lado. No giro pela city, tá massa sem esparro. De galoso, paloso, no dispense dos fura. De boi na bigode, argola, prata, reflete e lupa. Massa sobe, vibe vem, libera as minas chique. Da bingo e sangue, brilho da lua é o convite. Studio house não interessa, onde que suja a festa. Se tem lança, tá suave, sex house é nossa meta. Isso aqui tá bom, de função pelo curtiço, bandoleiro. Tá na caça de intenção da Binho. Sem tempo pra desacerto, hoje fui daquele jeito. Chueps com Bacardi, Neve, Martini e gelo. Hoje tá na vibe, dispensou coronha. Bandoleiro tá na caça, presa fácil, é a dona. Tá massa e fumação, tá quina no cortiço. Depois é house e free, hoje esse bagulho da briga. Essa vibe consta as lombras, bandido no comando. Os moleque fuma um enquanto o tempo vai passando. Hoje dá bingo na vibe, é o que eu prefiro. Só as turbinadas que entra em cena. Só as mais gostosas no nosso esquema. Ela é assim, toda atraente. Quando chegar no baile chama a atenção da gente. Um drink por favor, que ela é glamurosa. Castela provoca e os moleque gosta. Dona de requinte, concentro luxo VIP. Hoje bingo é certeza. Bolas faz cirbuque, as damas e as princesas. Após passar duas horas de frente ao espelho, maquiagem, blush, kit. Bandido hoje tá na vibe,